Levada do Amor 2019. O maior e melhor bloco de saudade do Pará. Calma. Quero agradecer aí, galera. Aí toda a galera da Kombi da Saudade, que com certeza arrebentando por onde passa. O Mega Silvino, Clebinho e também o nosso amigo Silvio, velho guarda Silvio. Essa galera que tá sempre aí com a gente todo ano no Bloco Levado Amor. E o Bloco Levado Amor, mais uma vez, gente. Mais uma vez, sucesso de público, sucesso de bilheteria, sucesso de vendas de abadás. A gente com certeza quer agradecer aos nossos patrocínios que já estão por ali no camarote. Todos os patrocínios do Levada do Amor já estão por ali com a gente. É verdade, também a gente quer agradecer aí as vendedoras, todas elas, as vendedoras aí do Levada do Amor. Alô, patrocinadores! Patrocinadores do Bloco Levada do Amor. Patrocinadores do Bloco Levada do Amor. Patrocinadores do Bloco Levada do Amor. Raíssa Barros, a loja das patroas. Tricos Magazine, Açaí da Hora. Ingrid Bronze, Suelen Mintais, Saltos de Luxo. Tati Esmalteria, Lady Bessa. Gilson Lanches, Márcia e Simone, Estúdio de Estética. Edna do Depósito, Pousada Casal Feliz. C&C Produtora, Cris Fashion. Tacacá do Dodô, Associação Carnavalesca Cacareco. Os Caça Cineral, Neguinha do Amor, Família Marajó, Willer Alfaia, Irá Bandida, Casal Santos Nota 10, Gago da Pista Negra, Robert do Líder, A Charques Temperado da Matinha, Trio do Amor. A diretoria do Bloco Levada do Amor agradece o apoio de todos os nossos patrocinadores do Levada do Amor 2019. A gente agradece todos aí. Bloco Levado Amor é o comentário. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. Olha o vento! Os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar. Para de trocar, meu. Alô, Rafael, chega junto, Rafael! 316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, África, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que... Tem alguém do Paissandu aí? Meu amor, libera logo essa parada. Olha, o Paixandu ganhou. Você tá afim. Teve um repá hoje. Ela não quer, não quer. O Paixandu ganhou. E ainda diz que é mais assim. Cadê a galera do Paixandu aí? O que é que você quer ser, sendo que é tão assim, ó. Bonita. Mas assim, é bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Mas a gente tem que respeitar também a torcida junina. Cadê a galera do Remo aí? Toda a galera do Remo. Assim, ó. Remo. Ega, Mangueirão. Remo. Quem tá solteiro aí? Bora! Quero ver! O nosso prédio eu vou cantar. O nosso bebê vai tocar. Eu sei que você vai curtir a banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. E o Brag, o Brag, o Brag, o Brag, o Brag, o Brag. O campeão da saudade. O campeão. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. Vários guerreiros, se virando. Final de semana eu preciso encontrar você pra sair. Quer viver? Vem comigo viver. Alô, Gerson Wilson, não chega, Gerson Wilson. Te bora subestando. Para um lugar qualquer. Vai, vai, vai, vai. Quero ver a galera cantando. Do amor. Quis pra mim. Tá lotado esse levada do amor. Esse jeito de viver. Quis pra mim e pra você. O nosso jeito de viver. Só quem tá feliz, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. E a galera do Paixão aí. E a galera do Remo. Vai, contagem. 3, 2, dançar contigo. A dona Silvia aí. Essa paixão. A dona Silvia, quero conquistar seu coração. eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Bora, segura, segura o som na mão. Segura o som na mão. Segura o som na mão. Cadê a galera do Xereca aí, vai? Galera do Xereca. Galera do Xereca. Alô, Maconde! Sobe, sobe, sobe, mulher. Sobe, sobe, sobe. Olha aí o Henrique. Ele tá rebolando. E também a rainha do garapé. Vai, segura. 3, 2, 1. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava xerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no xerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria xerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria xerecar. Vai, pedreira! E vai. Jereca, jereca, jereca, planeta show, é som do amor. Vamos dançar. Oi, meu, oi, oi, oi, oi, oi, oi, meu amor. Fala, galera, doidando. Bora beber, bora doidar, família. Segura. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Só pra galera sentir o clima, sentir o clima. Aqui no Sul, amor, vai, vai. Tá lotado, tá lotado, tá lotado. Tá lotado. Vamos, amigo André, sua primeira dama com a gente. Alô, Camila. Um abraço do Michel aí. Que tudo pode acontecer. Ei! sei que ele vai nos envolver. Sua magia está no ar. Ele excita, ele conduz, o jantar a todos seduz. Ele é o som que vai nos guiar. Essa noite vai ser muito especial. Receber uma prestação na porta da sua casa aí. Ele cobrando ali, ó. Te esconde que lá vem o prestação. Com o papel na mão, vem pra te contar. Felipe Play! Felipe Play! E a primeira dama branca. Diz por prestação que eu fui viajar. Te esconde que lá vem o prestação. Com o papel na mão, vem pra te cobrar. Tenho o dinheiro do aluguel. Diz por prestação que eu fui viajar. Esse cara é escroto pra cacete. Não pagou, ele leva o tapete. Ai, segura o som na mão. Ei! E chegou! Chegou logo detonando o dragão da vila. Sou Mané Ribeira, presidente. Chegou logo detonando. Olha o casal considerado, amigo Renan, Tati, alô, Tayana. A galera tá curtindo novidade de montão, o ideal tá sacudindo. De duas às três e meia, todo mundo tá ligado, o dragão da Vila Show, o ideal é consagrador. Ideal! Tá agitando geral, tá levantando o astral, mandando essa galera para dançar. Olha aqui no Jorginho do Pai Sandu aí. O dragão da Vila Show, veio pra ficar. O papão daí de trás do remo. Passando aí, tem alguém do Leão aí? E aí, papai? Alô, Jota, chega mais, Jota. Olha a Rebeca com a gente. Já por aqui, vai, Rebeca. Oba. Olha o Júnior Rafa aí. Olha os caças cinerais invadindo. Fala, Felipão. Fala, Magno. Olha aí, ó. Alô, Peladeiros. Já com a gente, olha o bandeirão dos Peladeiros aí. Alô, Cabeção. Olha os caças cineral, bora, Magno. Como é que é? Vai. Aí, Guaraná. Só no tempo do bar do tráfico. Bora, passarinho. Seu Paulino, chega na portaria, Paulino, rapidinho. Te detona, te detona. Chego no pagode, vejo uma gatinha. É sacanagem quando quebra agachadinha. Pode vir de lá no campo de bandinha. Uma lagotinha pra levar da chão, levada. Olha a quebradeira, olha a quebrança, moça. Bora, Duda! Bora! Eita, clima gostoso! Simbora! Chego no pagode, vejo uma gatinha. Essa... Deixa o parceiro Tota, alô Tota! Não chega na portaria rapidinho, Tota! Com urgência, Tota! Alô Tota, na portaria! Alô Fábio da Mão! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Desce, desce, não sabe só. Oi, amigo João Fonseca. Os amigos comitiva do roteiro tá aqui com a gente. Obrigado, João. DJ Mamute no circuito. Bora, Mamute. Mas se quiser quebrar comigo, tem que ser agora. Ou vamos, pelo amor de Deus e de Nossa Senhora. Olha o justiceiro no circuito, Michel. Bora pra cima. Galera feliz da vida. A vitória do Paysandu. De limpeza, Ana Maria com a gente, as meninas do Shark liberado e doidando. Bora, Samir! Como é que é? Preste atenção no que agora eu vou falar. Está rolando uma swingueira na marroca de abalar. Meu amigo Mauro GDS, fanzaço aí do DJ Michel, tá aqui com a gente. Obrigado, Mauro. Bora pra cima. Preste atenção no que agora eu vou falar. Está rolando uma swingueira na marroca de abalar. Olha que bicho limite invadindo o planeta show. É levada, meu irmão. Vale carreirinha, vai. Dá uma carreira. Bora. Dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha. Dá uma carreira. Subiu, amigo Alan e a Dilma. Bora, Dilma. Dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha. Dá uma carreirinha. E depois. E o cabeça de labirinto tá um circuito. Bora, cabeça. E agora caia no samba. É porque amarrou. Amigo Tinho e a Ivonete. Bora, Tinho. Dá uma rodadinha. Ei! Casal badalado. Amigo Renatinho e Aline. Obrigado. Mega Light no circuito. Olha o casal elétrico ali, Michel. Geladinha. Jane, seguidora, bora, Jane. Olha o Zezinho, sua morena, olha o Zezinho. Opa! Tiaguinho da Sacramento. Olha o Eduardo com a gente. Alô, Cássia, lá do Curió. Geladinha. Geladinho. O Zequinho Bolão com a gente. Lá do Grilmix, seu bracinho. Galera GDP da Pedreira, invadindo. Olha os talibã. Olha o talibã. Só quem é do Flamengo aí. Só quem é corintiano aí. Prostituto da Providência. Só quem tá solteiro, levanta a mão pra cima aí. Galera do shopping invadindo. Olha o casal marcante, olha o Júlio. Olha Jabá. Olha Pipo. Equipe Gelo. É Matina. E aí, chupadora. Matando saudade, que delícia. E aí, chupadora. Meu amigo DJ Marcelo tá com a gente. Ele, o Rodrigues, DJ Cristo, Mauro Son. Tá só a panelinha ali, Michel. Faltou só o Mauro, não faltou? É de baba e chá, é de baba pro baba. É de baba e chá. Bora dançar, bora dançar, bora dançar. Ei! Pau que nasce todo, nunca se direita, menina que regra. DJ Chopinha. Bala de limpeza, né, Ana Maria? Seguro. Apaga, amarra. Apaga a luz, olha. Apaga. Alô, produção, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Seguro. Assim, ó. Segura. Apaga a luz aí. Ei! Apaga a luz aí. É o Levada do Amor. Apaga a luz aí. Levada, levada. Segura a planeta show, bora! Olha que tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, né, de cima, né, de baixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga no meio, né, de cima e né, de baixo. Depois de 9 meses, depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Segura! Dona Silvia! Eita, segura que ela. Atenção, meu capitão. Todos a bordo, vamos lá. Bora marchar. Bora marchar. Bora marchar. Vamos jogar, cara. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos os piratas, sobre a embarcação. Vou navegar. Tá sobrindo meu capitão. Tá vendo sua saia, GDP? Dançando com a galera. E nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Tchau, tchau. Balança pra cá. Alô, GDP. Alô, Beto Rei, das cabas de celular com a gente, a Jéssica. O Lourinho, bora, Lourinho. Olha aí. Renata dos Guerreiros. Vai. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Pam, pam, pam, pam, pam. Entrou na prancha. Olha o Rick. Andou na prancha. Cuidado, do barulho vai te pegar. E a onda? Agora vai. Já por aí, meu grande amigo Theo da Cássia. Obrigado, Theo. Velhos tempos, velhos tempos. Pra cima. No bloco da Carlina, bora Carlina. Alessio Natalaia. Tararara. Tudo é alegria, gente. Levada do amor. Pimentalhas. Obrigado, meninas. Os amigos lá do Megatron. Galera do Shopping também tá com a gente. Amiga Lívia, amiga Débora, amiga Madalena, Sol e a Jojo. Todo mundo juntinho e misturado aqui no Levada. Super Xana. Bora, coronel. Onde cadê o Jota? Saudade sumiu. Alô, Jota, vem te embora, meu filho. Vanessa e Vavá. Cadê seu Matson? Chega, Matson, aqui rapidinho, Matson. Bora, segura, segura, só no tempo. Só quem gostou, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem dá valor no Levada, joga as duas mãozinhas pro alto aí. Quando já que ouvem os olhos verdes de fé e doida planeta show. Quantos elementos amam aquela mulher. Joga a mão pra cima e vai. Quantos homens eram inverno, outros verão que vão. Seu amigo Júnior dos Potentes e os Potentes em peso aqui no planeta. Obrigado, Júnior. A folha do não me toque, o medo da solidão. Grande Rodriguez. Veneno meu companheiro desata no cantador. E desembarca no primeiro açude do meu amor. Amigo Monteiro do Planeta Show. Obrigado, Monteiro. Os amigos da equipe só se der também. Obrigado! É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Bora! Um olho cego vagueia procurando por um. Bora! Segura o sol na mão. Segura, segura, Mamute Show. Segura, segura. Três, dois, GDP, aqui com a gente, obrigado a todos vocês. Bora, cabeção. Nosso grande amigo Douglas, ele e o Naldo levantando a bandeira dos peladeiros da saudade. Obrigado, Douglas. Bloco levado a moça alegria. Alô, planeta. Na minha quadra. Só tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha, na minha quadrilha. Só tem gente que brilha. Olha os talibã! Que brilha na minha. Fala, minha vassaleira. Simbora, moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só nas abumbadas. Caquiado, caquiado, caquiado, caquiado. Simbora, moçada, segura a pisada, só nas abumbadas, só na sanfonada. Olha o planeta show, como é que tá? Tem quadrilha, tem fé. Lotado. Nós vamos dançar, vamos botar pra... Planeta virou planetinha. Pra lá, requebra pra... Só quem sabe cantar, ganhar. Canta bem alto, quero ver. Lindas de laço de fita, o São João do Nordeste. Bildo, você perder. Uma festa bonita. Carinha considerada aqui na família, obrigado, Bill. O homem veio lá de Mosqueiro, Michel. Tá aqui com a gente, obrigado, Bill. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Só quem tá feliz aí! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro. O cineral já chegou! Vai! É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar mas a sorte da beleza que surgia. Pera lá, o bom canto. Quem espera se alcança, meu amor. Quem sabe canta, vai! Galera do bloco! Na emenda, amarre a corda direito. Na emenda, para mim, pra corda não rebentar. Na emenda, alô Jota, cadê tu, meu filho? Todo mundo satisfeito, brincando de emendar. Emenda, tem moça que quebra a jura. Na emenda, e depois não pode emendar. Na emenda, mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa rir. Chupa de amigo Danilo e Aline, apimentada bronze. Obrigado! Bora pra cima, Michel! Não manda que eu vou! Eu quero ver, ô menina, eu quero ver! E aí? Eu quero ver você agora embolar! Eu quero ver, ô menina, eu quero ver! O carimbó do. Alô, Gustavo! Você cantar! Eu quero ver, ô menina, eu quero ver! Eu quero ver você agora embolar! Eu quero ver! Alô, Rafael! Dá uma clareada aí! Agora! É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbó do macaco que é pra você caçar. Eu quero ver. Grande plataforma com a gente, olha o Fantástico. Olha o macaco. Fala, Clavinho. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco. Verdade, grande Clóvis, o homem da plataforma, desde o tempo do Cineirinho, Michel. Dançando e aprendendo a cantar. Eu quero ver, eu quero ver. Vou ensinar agora, vou ensinar. O melhor bloco de aparelhagem de saudade. Ensina, ensina, ensina. Como é que é? Como é que é? Fala aí. Macaco, macaco, macaco, macaco, ai. Macaco, alô, macaco, do macaco. Ai. Conheço o macaco. Ai. Do macaco. Fala, Robson. O macaco velho que mora lá no sertão. Eu quero ver, o menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora de bola. Quem ia acertar, cantar, vai ganhar um prêmio. Carimbó do macaco, prêmio especial, hein? Eu quero ver, o menino, nem gostou, nem gostou. Eu quero ver você agora de bola. Olha o macaco. Quero ver. Chama a verete. Toma, toma, toma. Olha os amigos do shopping com a gente, hein? Wilson pai e toda a família da portuguesa aqui com a gente. Obrigado, seu Wilson. Cadê o Ito, seu Wilson? O homem da Foster. Grande amigo Ito tá por ali. Ele e toda a comitiva, os peladeiros da saudade. Obrigado a todos vocês. Bora, Robson. Casal elétrico, velha guarda aqui no Cineral. Obrigado, Robson. Fala aqui, Galodini. Tá te esperando aqui na frente, na nave. Vem dançar, vem dançar. É só alegria, gente. Olha o esperadeiro. Vem pra cá. Olha a galera do shopping. Bala Gago. Cabelo verde, o Hulk. O Gago e o Falcão, o Silvio da Atalaia. Final de conta de estar no carnaval. Pula, sai do chão. Só quem tá solteiro aí. Amiga Dona Silvia e os polêmicos e as polêmicas da Terra Firme. Ei! Velha guarda, obrigado Dona Silvia. Meia noite na janela, te vejo na lua cheia. Sábado é dia de festa, no domingo capoeira. Vamos! Quem tem telhado de vidro não... De novo, vai! Quando o amor é verdadeiro, a paixão é passageira. E aí? Você é fruto do mato, flor de macaxeira. Cheia! Cheira! Bota o pé na falda e vê no que é que tá. Os amigos lá do Frango da Milu, obrigado a todos vocês, toda a comitiva aqui com a gente. Bora pra cima, pula, sai do chão, que é o Bloco Levada do Amor 2019. Acho que ontem eu bebi demais. Será que foi hoje? Estou sentindo cheiro de gasolina. Fala, Gago, Lolene. É patrocínio. É de guerra e paz. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. A gente sabe bem como ter. Pula, sai do chão. Ah, o que eu quero é ter você. Então não chore não. Não chore não. Não chore não. Vem cá me dar um beijo que eu te dou meu coração. Então não chore não. Ei! Então não chore não. Alex Varejeiro com a gente, Alex Varejeiro, sua esposa. Bora, Biu, bora, Márcia. Saudade. Bloco levado, amor. Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água, pô? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Seu amigo Luan e a Karine, os amigos da churrascaria do Jorge, aqui com a gente. Alô, Luan. Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, você vai ficar legal. Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, você vai ficar legal. Marconi, o Gigi Shelly com a gente aí. Zum, zum. Olha Marconi, junto com os irmãos prostitutos. Já por aqui, pra Marconi. Olha o casal Marajó aqui com a gente. Bora, Marajó! Minha apareceu, Michel. Bora mais de show. Da pedreira. Bora, Kika! só alegria, só alegria. Vem curtir Salvador, eu sou camaleão, hoje é seu amor. Encara a metade, caramba de nego de amor, essa nasce a minha vontade, eu mudo de jeito e de cor. Só curte a passo te prendo, os raios e o sol, misturo o futuro e o presente, agora eu vou lá pro farol. Ei! Quero coroa, cara, você é camaleão, o amor a chalera abençoa. Tá combinado então, o corpo é mar, eu navego, o jeito do coração. Alô, feira, levanta essa mão, galera, tira o pé. Cara, caramba, cara, cara, ô, oh, ei, ei. Tique, tique, tique, oh. Cara, caramba, cara, cara, ô. Oh. Tá legal, segura no swing, a mão pra cima na palma, galera, diga lá, vai. Então tá legal. Ei! Ai, eu moro de lá, país tropical, suado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, ser uma vida, pois é. Mas assim mesmo lá em casa, meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, diga brother. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Diga lá, Bahia, moro, diga lá. Os amigos cínicos digital aqui no circuito com a gente, curtindo os amigos da pedreira. Obrigado a todos vocês. Fala, Matson! Oba! Gente, sem dúvida nenhuma, essa música aqui é a música do carnaval. O swing do GD. A música do carnaval. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. Como é o nome? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Olha as badaladas e os badalados também. Em peso com a gente, obrigado, Lili. Ela faz umas paradas que eu não passo com você. Fala, Jennifer! Cadê do Cacareco com a gente? Olha os potentes do break aí! Fala, potente! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô. A galera de Bessa aí, com certeza, fazendo aí a parceria com o Som do Amor. E dela é Jennifer. Eu encontrei ela no dia. Não é minha namorada. Nosso amigo Careca Motos, amiga Linha, Luan, Jéssica, Luane e a Leiliane. Tá todo mundo aqui com a gente, obrigado. Encontrei ela no dia. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. posso ir, não. Esquece. As músicas. Alô. Olha aí, ó. Por que você não me atendeu? É carnaval, meu irmão. Tava mó preocupadão. O seu. Fala, Japa aí, representando o Itris de Bronze. Patrocina. Amor. Já fiz o corre pra ver. Juntei a grana da passagem. Contam das horas pra gente matar a saudade. Alô, bebê! Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do... Sou amigo Alan e a Dilma. Ô, bebê, gosto mais de você. Amigo Raimundinho, rei do caranguejo do Barreiro. E a sua primeira dama aqui com a gente. Curtindo o Levada do Amor. Obrigado, Raimundinho! Do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Bora pra cima, DJ Michel! Só de uma que é o sucesso das rádios. Que detona é carnaval, gente. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se há vontade de te ver. De uma vez na minha cabeça. Sequência aí pra quem tá apaixonado. Da sua enxaqueca. Só as mulheres apaixonadas, joga a mãozinha pra cima aí. A vergonha, a comanda enchendo os dedos. Robert do líder. Vontade de ligar. Já tô com. Olha o Bengala com a gente. Vai! Não fala não pra mim, bebê. Quem sabe cantar? Não, eu morro. Canta! Bora! Eu já vou fazer vocês cantarem, peraí. Não fala não pra mim. Bora, Monique, pé descalço. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. Bora, Delano! Smith, me ajuda, por favor. Oh, bebê. Amigo Jorge também. Vira aqui. Ali com a gente, obrigado, Jorge. Quitando, beijando essa boca que é só sua. Grande Douglas. O homem peladeiro. O Ronaldo. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê. Se não é morro de bebê. Nessa força que eu tô, não dá. Essa você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Sucesso, sucesso. Fala que ainda sou. Sucesso, só na amor. Salva meu coração. Quero ver agora a galera cantar. Só pra quem dá valor aí. Alô, Planeta Show. Vai. Quero ver todo mundo. Você não deu. E aí? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Amiga louco... Cristiane e as favoritas da saudade. E já existi. Só vocês. Justo eu que só queria te amar. E aí? Pra sempre. Agora, quero ver. Só vocês, só vocês. Só. E aí? Canta aí! Oi! Como é que é? Bola planeta! Aí você vai saber. Ei! Seu amigo Márcio, solteirão já saudade. Amigo Leandrinho, Aline, 100% saudade. Juntinho misturado aqui com o Cineral. Obrigado a todos os solteirões da saudade. Alô, parceiro Bob, ontem na fazenda. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Nosso grande amigo Fariseu. E os amigos lá da Marajoara FM daqui com a gente. Obrigado, Fariseu. Um abraço para você, viu? quem sabe canta aí bem forte, vai! Justo eu que saberia te amar. Pra quê? Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. A Marcela Bahia não faz raiva. Tá com o Michel, obrigado. Sucesso, o planeta chora como tá aí. Alô, Falcão! O Chiva da Tareca até vocês! Mas vou me encontrar. Alô, Pati! Alguém que vá me amar. E o Clóvis canta bem forte, vai, Clóvis! Pressão! Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Paissandu aí? Quem gostou da vitória do Paissandu aí? Paissandu 3-0 no Remo! E a galera do Leão, galera do Leão, quem é do Remo aí? Ei, Michel, quem acredita que o Remo ainda vai dar aí no Paissandu, joga a mãozinha pra cima. Galera do Leão, vai, vai. Tem alguém do Leão aí? O Falcão tá na área. Bora! Alô, planeta, vai! O campeão. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar. Olha a chuva! Arriscando até perder o meu enterro. Alô, Falcão, como é que é? Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Até o cano levado da mão, Michel. De manga. Hora do canto da data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremação. Mas você também podia marcar. Sua amiga Simone pura. A mulher mais pura da terra firme. Olha o som na mão no planeta. Saudade rola, vai. Conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia... Massa, gente da Maria. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Massa, gente, Flávio Bissoluz, mas Flávio lá do Bar da Carlina. Agora vai, quem sabe canta. Um, dois, três. Campeão. Vamos dançar! O som do amor. Tinetona no planeta! Levada do amor, do amor, do amor! Estou cansada de esperar. Ei! Que alguma coisa aconteça. Algo espetacular. Pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Dias Alçados, Jaboraninhos Camarote. Olha os patrocinadores do Levado Amor, só de camarote. Fala, patrocínio. Olha a Carlinho Macho, bora falar. Seu amigo Theo, amigo Joel. E a família faz raiva, futebol pelada. Corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o banco da areia. Seu amigo Beto, o rei das capas do celular lá no Cachoeira. Obrigado, Beto. Tá na mão de verão. Ainda continua em meu corpo. A equipe Chopitel lá na cabanagem. Tá todo mundo aqui com a gente. Obrigado, Chopitel. Mila Shark temperado. Fala, mulher. Só espero te encontrar. De novo, né? De novo. Pra continuar o que eu sonhei. Amiga Gleice, pega a fuga. Bora, Gleice. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. E aí? De repente surgiu em minha frente você. Cadê a empresária Amélia? Alô, Amélia, como é que é, Amélia? Ana Maria do Pinto dos Lanches. Já com a gente toda a galera, o coronel. Mas está perto ou distante. Mas eu posso questão. E aqui no Wi-Fi. Já com a gente. Tá no Cineirão, bora. Anjo bom. Olha até cá a história, eles estão amando. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Sua amiga Lourdes. Saudade. Saudade. E o neném e o Scooby do Sal. Não sei aonde estás nem por onde vai. É do som, meu irmão. Só sei dizer que te perdi. Isso é só namoro. Lembranças contidas num belo passado. Fala, Ronaldo. Um sonho perdido. Olha, Jabi, Jabi, Luquiga. Fala, Jorge, Laija. Fala, Madá, bora, Superchan. Recordo frequente aqueles momentos. Elas estão juntas e misturadas. De abraços e beijos e muito amor. Ficou na história o teu nome marcado. Eu guardo no arquivo do meu coração. Olha o passado. Um abraço, nosso grande amigo Luiz Henrique e a Carla. Os amigos lá da Matinha. Obrigado, Luiz Henrique. Da Lapa, e é só com a gente. É nóis no som, amor. Lembranças contidas num belo passado. Olha o passado aí, planeta. Um sonho perdido e que não volta mais. É o campeão. aí. Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor, eu quero te contaminar. Seu amigo Franciel, amigo Fábio, a equipe massa lá no Vanguard, treme tudo lá de Curuçá. Braços que eu sou, neném me bota no colo, me enche de amor. E vira do avesso, e vira do avesso. Bora, Marcela da mão, bora, Bio. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva loucura. Para de Marcelo. Eu quero. A ligação Santos, patrocínio. Depois me envolve com teu sorriso. Oba! Fecha a porta do mundo e depois. Bora beber, meu irmão. Alô, Bruno Digital. Alô, Diana. Me vira do avesso. Alô, Maélio, trio do amor. Me vira do avesso. Menina. O Gino do Açaí, amiga Ana Soares, o casal Sideral. Me prende, me acorrenta, me escrava. Fala, família! Caripira! Casal considerado aí da Marituba. Amigo Renan, Tati. Alô, Tayana! Me aquece devagar, me acalma. Aquece. Me mata, mas me faz delirar. Quem conhece? Um conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada. Alô, família Ultralight! Também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza. Sem nada saber, quando viu logo o amor, com ele foi saudade. Saudade. Se eu fosse carpinteiro, vem bater a refrigeração com a gente, Mamadeus. Você, princesa, yeah! Eu sem dinheiro. Você com nobreza. Passando o Claudino, Bilamba, Claudino. Diga, meu benzinho, DJ Michel, minha Maria, e com todo carinho. Olha o planeta aí, ó. Comigo casaria. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que. Já da laranja, da Luísa. No carro quase louco estou. Bora, bora, já. Essa é a nossa amiga Rose das Marcantes. Aqui dá valor no som do amor, assim, Michel. Feito um jogo. Amigo Adriano Vigarista também. Fala de nós. Feito um jogo. Mandar especial às meninas sem tristezas. Lá do bairro do Jurunas. Obrigado, meninas. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Carro quase louco estou. Olha a diva Gisele, meu irmão. Ela viaja nesse som. Uma canção. Toca-fita. Ô Michel, bora pra cima, garoto. Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. Sido sempre assim. Você longe de mim tem sido tão ruim. Você tão longe assim e eu Seu amigo Jean Moreno, lá do Curió aqui com a gente. Obrigado, Jean. Por que você não quer voltar? Pra quem? A mim, o meu mundo. E aí? É você. Bala paredão, como é que é, meu filho? Eu sou o Joaquim Marabaia. Minha vida é você. Ei! Também, porém você só quer fazer sofrer. Olha o homem de ferro. Meu coração, que é todo seu. E os varejeiros. Mas um dia, bora, Delano, dará a mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. E eu, tão triste. Empresária Amélia. Você, bora, Amélia. Por quê? Você não. Liga ali, embadalado. Ao Renatinho. A mim, o meu mundo é você. É você. Meu bem. Planeta show lotado, meu filho. Minha vida. A gente vai detonando pra família. Vamos lá.